produção do Tecno Melody. Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Eu volto no tempo só mais uma vez. E volta a nascer e não tem mais.

mais. Na São Domingo, próxima Nossa Senhora das Graças, Terra Firme, vestindo sua família há mais de 10 anos. Sucesso! Aposto que isso incomoda muita gente. Não tô nem aí, eu não tô nem ligando, porque as fofoqueiras andam comentando. Já os meus amigos estão se revoltando, porque na putaria eu tô me aposentando. Deixa eu te falar que eu só quero você, baby, será que dá pra entender? Mesmo com as brigas e as discussões, não vivo sem você e suas contradições. Temos tudo pra dar errado, não concordamos com coisa nenhuma. Ela é patricinha, eu invocado, e cada um tem a sua turma. É que eu sou canalha, meu bem, yeah. Eu sou da KKDC. É que eu sou canalha, meu bem, yeah. Eu curto aparelhagem até amanhecer. Vamos deixar o nosso orgulho de lado, pensar no futuro e esquecer o passado. Vamos deixar o nosso orgulho de lado, dar um rolezinho junto com o seu amado. 2017, produtora Peiter. Só diversão, remix, remake. Quem sabe o Biano venha me convidar pra fazer um feat, um bagulho. Os canalhas do comércio viram hit do verão. Bola de fogo é meu parceiro. Vamos amanhecer bebendo uísque com gelo. Tom Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. É sucesso! Banda New Project, agora é pra valer. Ei, se liga, aqui é Daniel Cardoso. Que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver. E eu amo ter você, sentir teu toque, o teu calor me enlouquece. Amo demais, viramos a noite. E quando amanhece, você me ama de novo. Beijo no teu corpo, aí eu fico louca, louca, louca, aí eu fico louca. Amando você, yeah, amando você, yeah. Só você, só você, só você, yeah. Que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver. E eu amo ter você, sentir teu toque, o teu calor me enlouquece. Amo demais, viramos a noite. E quando amanhece, você me ama de novo. Beijo no teu corpo, aí eu fico louca, louca, louca, aí eu fico louca. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Beijo não resume em transa. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá pra me contradizer e navegar? Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Vamos lá, Bidel! Se teu hobby é sentar, vou te dedicar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, o rolê valer. Então senta bem, senta bem. Olá, então sarra. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Daniel é que me espera. Fui, partiu, Daniel é que me espera. Fui, partiu, Daniel é que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu.

aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Te liga, hein? Aqui é o Robson! Vai mudar a minha vida. Tô na altar,